está cheia da tua glória. Os serafins estão em volta do altar clamando: Santo, Santo é o Senhor, digno de glória. Santo, Santo és, Senhor.